Allez, on va. Querendo dormir e ter mais temas pra cantar e discutir a composição dos discos em inglês de um tempo muito antigo, quando o meu vô era pai e o meu pai um menino bobo que não tinha rock and roll pra fazer, yeah. Esperar vocês aqui no fim da rua X. De táxi vem alguém de um tempo muito antigo, quando meu vô era pai e o meu pai um menino bobo que não tinha rock and roll pra fazer. Tá bom? Será que ficou legal?